DJ Russo, não dá. É o GM no beat, emplacando mais um. É o GM, emplacando mais um. Não deixe que as pessoas ofuscam o seu brilho e sua vontade de vencer. Se você nasceu pra vencer, você já é um vencedor, entendeu? É só você querer, esquece. Passou lá na TV que nós tava no erro. Passou lá na TV que nós tava no erro. Deus é o juiz, o homem é só o homem. Hoje eu tô tranquilo, conta no malote. Quiser por vir que não dava nada, morre do coração. Hoje eu tô passando de Meca, BM, Porsche. Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir. Mas Deus não deixou, hoje nós tá feliz. E se nós tem, é porque nós é merecedor. Olha os moleque com a cordona que vale um apartamento e um carro que é lindo. Um grande investimento, porque pra fazer dinheiro os moleque tem talento. Eu sei que foi difícil, quase foi impossível. Mas Deus tava comigo no meu pior momento. Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta. Tô aí nas pistas, daquele jeito que Zé Povo não gosta. Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta. Tamo aí com o pé no chão, dinheiro na conta. Então coloca na rolê, que aposta no buzê. Que a vida dá volta, tem volta pra pôr na mesa. E carne pra pôr na grelha, e um brinde aos menor doideiro. Censurado não, nós roleta a cidade inteira. Hoje mesmo, pensei, será senhor que isso tá acontecendo. Os caras na minha goma e eu no meu veneno. Mantive a fé que aquilo era só por momento. Questão de tempo, vai ver. Revira a volta e nós sempre no contatempo. Tomaram minha mecose, agora o tá tendo. Tentaram fechar as portas, mas Deus tá com tempo. Deus tá com tempo. Aprendi que a vida é uma aposta e que só aposta quem gosta. Quem bota fé na vitória que ela vai chegar. Deus ilumine os meus, abençoe os seus. E o resto tá ligado, desengola. Aprendi que a vida é uma aposta e que só aposta quem gosta. Quem bota fé na vitória que vai chegar. Deus ilumine os meus e abençoe os seus. A estrela quando brilha e com as falado. Favela fez gira com a mente de doto. Hoje por onde passa, segue o trajeto, trilha na caminhada. O velho no teu bom, dobrei o joelho quando me senti sozinho. Foi eu e Deus e poucos que me ajudou. Quem caminha descalço não semeia espinho. Com o pé no chão, com proteção do meu senhor. Hoje eu lutei o dobro que eu sonhei. A vida é jogo, só Deus é o rei. Fiz de tudo e tô aqui, cheguei. Tão falador, pisar no freio. De inveja tô camuflado e bem protegido. Na vez de nós lucrar pra sentar pro crime. Visionário, sem ser fã. E as conquistas, foi Deus que me deu. Inveja é uma, no tempo cê deu. Nós tá na pista, agora é vista. E as conquistas, foi Deus que me deu. Inveja é mato, no tempo cê deu. Nós tá na pista, pagando a vista. Tô jogando a roleta, deixa rodar. Se a sorte bater, green aparecer, é fato, nós vai estourar. Tô jogando a roleta, deixa rodar. Se a sorte bater, green aparecer, é fato, nós vai estourar. Tiraram minhas paradas, meus foguetes, meus brinquedos, minha casa. De repente eu vi os caras embicar. Era bem cedo, procuraram e não acharam. Tentaram de tudo pra atrasar. Mas Deus é justo e quando tem que ser, será. Mas pode pá, só pra roncar. Na cara deles eu saquei a vela. A goma zero na rua que eu vou sacar. Tem tanto quarto que eu nem sei se vou usar. Mas é assim mesmo, mais um favela que os playboy tem que aturar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Tô jogando a roleta, deixa rodar. Se a sorte bater, green aparecer, é fato, nós vai estourar. Tô jogando a roleta, deixa rodar. Se a sorte bater, green aparecer, é fato, nós vai estourar. E pra quem falou que nós não ia chegar, melhor ficar daí assistindo minha vitória. Quem bate esquece poucos pra te motivar. Foi preciso o processo pra nós ver quem é da hora. Quem fechou, fechou, quem não fechou não fecha mais. A roleta girou e nós é bom no que nós faz. Destino promissor, tudo no tempo do pai. A fartura chegou e angústia nunca mais. Hoje eu conversei com o céu e pedi uma direção. Uma voz me respondeu: filho, tá na minha mão. Me passaram como réu. Pai, que humilhação. Meu advogado é fiel. Fecha a boca do leão. Hoje eu conversei com o céu e pedi uma direção. Uma voz me respondeu: filho, tá na minha mão. Me passaram como réu. Pai, que humilhação. Meu advogado é fiel. Fecha a boca do leão. Entrei na cova dos leões e saí absolvido, pra surpresa de quem achou que era meu fim. Com fé nas orações, confiei em Jesus Cristo, pois sempre soube que ele olha por mim. Meu mestre, que me guiou lá do fundão da zona leste e fez girar o mundão tendo cartão black. Me fazendo de tese pra contrariar quem diz que favelado não cresce. Nós não só cresceu, como tá voando, conduzindo evoque, jacaré no manto. Calando se vivia desacreditando e fazendo aqueles que sonham olhar se inspirando. O que se consegue é foto, qualquer um pode. Mas claro, não é fácil, é foco, mas já não corre. Pra vencer todo sofre, só ganha uma lote quem tem disposição e trabalha forte. Graças ao pai que concedeu a direção, livrando de qualquer obstrução. Tudo que era imaginação virou superação, virou superação. Graças ao pai que concedeu a direção, livrando de qualquer obstrução. Tudo o que era imaginação virou superação, virou superação. Mudança de vida foi fato, comodou tanta gente. Mudou minha realidade, ajudando gente. Como Jó, foi Deus que me tirou do sufoco. Tive fé e Deus me deu tudo em dobro. Que revira a volta, não perde minha fé no pai. Olha que engraçado, favelado em Dubai. Roleta gira e nós roleta o mundão. Cancun tá pequeno, mas não parem aí não. Quer dizer que vem de baixo, não pode vencer. No fundão da leste, eles vêm me buscar. Deus é bem maior, guiando os meus passos. Tô vendendo curso de como a vida melhorar. Quer dizer que vem de baixo, não pode vencer. No fundão da leste, eles vêm me buscar. Deus é bem maior, guiando os meus passos. Tô vendendo curso de como a vida melhorar. Psicografando as verdades, eu vou levando a vida. Perante as dificuldades, encontrei a saída. Detalhando as mensagens, com a mente evoluída. Hoje é ser alfinina, na malandragem da língua comprida. Pareço até um personagem na vida de artista. Tô pronto pro combate, quem é se habilita. Cê tá em alta, tá roubando o quê? Faz esse moleque, cê tá de carrão. Fala que ele faz um 5-7, chamado de maluqueiro que mora na zona leste. Mas o corre que ele faz, a gente nunca esquece. Acorda cedo e viraliza na internet, fazendo uma alegria desse povo que merece. Sua sabedoria assim sempre fortalece. E o nosso dia a dia, autoestima também cresce. Investindo no sonho e valorizando a vida, porque missão dada, hoje é missão cumprida. Investindo no sonho, valorizando a vida, porque missão dada, hoje é missão cumprida. Investindo no sonho, valorizando a vida, porque missão dada, hoje é missão cumprida. Salve! Esse é os bichos do GM. Barra que totonha assim, os inimigos tremem. Tá ligado, né, DJ Russo? Salve! Esse é o set do Buzeira. E nós não tá de brincadeira. Barra que totonha da pé na visão. E nós mandaste coração, tá ligado, né?